Levanta o seu vestido enquanto você dança com tanto estilo. Um papo só, um shake and bounce. Papo fã, fenômeno de mim.